Senhoras e senhores de uma galáxia muito, muito distante, bem-vindos a mais um CJDcast. Sou Malcolm e eu gostaria que o Starkiller não tivesse morrido. Aqui é o Heron e a pior parte de conversar sozinho é quando você perde a discussão. Aqui é o Monhado e Pel Pel. Jogos de Star Wars, ambientados no universo de Star Wars, vindos de toda Star Wars, né? Vindos de toda Star Wars. Estão englobados em todas as plataformas que nós jogamos. Nem todos nós jogaram todos, mas estamos aí. Acho que o ideal seria começar pelo mais clássico, né? O Super Star Wars, que... Super Nintendo, né? É, do Super Nintendo 92. Isso né? É. É, eu particularmente joguei só o episódio 6 na casa do meu irmão. Ele tinha o episódio 6. Eu lembro que eu tinha o episódio 5, que eu nem fazia a mínima ideia o que era Star Wars. E eu achava uma loucura aquele cara com aquela espadinha verde rodando aquela merda pra lá pra cá, em cima de um cavalo branco esquisito. Era uma loucura. Ah, cara. Mas opa. Cavalo Sim. branco. Era um jogo muito escroto, cara. Mas o jogo era difícil pra burro. Nossa, era difícil, era pra, difícil caralho, pra caralho mesmo. É, eu nunca vi ninguém que tenha terminado algum desses jogos do Star Wars. Eu também joguei, mas eu me recordo de chegar em... Eu nunca saí de Tatooine. Mesmo sonho. História da minha vida. Todo mundo essa noite pegando o emulador de Nintendo e jogando essa merda. Tentando passar. E falhando miseravelmente. Se a história dependesse da gente, a nossa já era mais. O universo tinha sido dominado pelo Império há muito tempo. Império Rules. Outro que eu particularmente não tive a oportunidade de jogar, porque na época eu tinha um PC da Xuxa, era X-Wing, que era um simulador espacial. Eu vi muita coisa dele na época e hoje em dia, o pessoal fala muito bem dele. É, vocês chegaram a jogar? Cara, eu joguei muito pouco ele, nem foi no meu computador. Que o meu também não... Não ajudava. Não ia ter essa... Eu recordo do X-Wing porque eu jogava bastante na casa do meu primo e... Sempre ficava... um primo rico, né? É, sempre um primo. E ficava horas assim, nem... Eu nem me recordo da história, a gente só achava interessante o fato de ficar pegando as naves e voando. E é bacana que tinha, não apesar do nome, né, X-Wing, você também poderia pilotar as TIE Fighters e até certo ponto da história eu lembro que tinha a Millennium Falcon. Esse aí não tô sabendo. Mas a história era uma história paralela, né? Que se passava entre... Opa. A história era paralela que se passava entre os filmes clássicos. Eu acho que ele chegou a ter expansões até 2008, esse jogo. Nossa. Caramba, e ele tinha uma pegada mais de campanha, tipo Ace Combat. Sempre tinha umas intros assim, né, contando histórias e falando das missões, e você tinha que ir completando as missões. Entendi. De destruir, dominar, defender, era bacana assim. É o problema desses jogos mais antigos que eles, querendo ou não, ficam muito datados, né? É, se você for jogar ele hoje, você... né? tem o... Eu tô vendo a listagem aqui também, tem o... Mesma forma que tem o chamado X-Wing, tem um que é o TIE Fighter. Chegou a jogar isso também? Acho que esse TIE Fighter, ele se engloba nas expansões desse jogo do X-Wing. Tá. É nessa que você joga com o TIE Fighter, que você disse? Chegou. Ele lançou pra PC, MS-DOS, acho que pro Mac também. Tem bastante expansão. Tem. Acho que chegaram a lançar uma edição especial que vinha um monte de pacote de expansão. Então, se bobear, deve ter no Steam pra galera comprar. Comprar, baixar, jogar e se divertir. Milhões! Um que eu sempre tive muito azar, que toda vez que eu chegava na porcaria do locadora, ele tava ou alugado ou o cara consumiu o cartucho, que era o Rogue Squadron. Na época que eu tinha o 64. Ah, sim, o Rogue Squadron. Cara, era um inferno pra alugar esse cartucho, cara. Alguém gostava muito dessa merda. É, no 64, eu lembro que era o controle do 64 já parecia um, sei lá, um manche. Um manche, né? Era bom jogar os jogos de naves e corrida, que até tinha o Star Wars Racer. Que era muito bom. Que veio no, a princípio, no Dreamcast, não foi? Não parece? Não, ele veio no 64, depois saiu pro Dreamcast. Foi pro Dreamcast. É porque Dreamcast. Eu me recordo ele primeiro no Dreamcast, depois que eu vi no 64. É. Porque nessa época a referência que a gente tinha era a locadora, né? Sim, tipo, sim. Os jogos que tinham na locadora eram os jogos que existiam. Sim. E daquelas malditas revistas de detonados, cara. Cara, aquelas revistas traziam um pesadelo pra gente e pros meus pais. Milhões de dinheiro. Mas o Rogue Squadron também é, acho que é nele que tinha o. Tinha como você jogar com o Edge. O Edge Antilles. O Edge Antilles. É, porque ele, inclusive no X-Wing, o board game, ele é o personagem mais pica de todos, né? Sim. Quase um Paul Dameron. Muitos acham que, que foi o Luke que explodiu as duas Estrelas da Morte. Nope. Mas nope. É, um que eu cheguei a ver algumas coisas, inclusive nessas malditas revistas que tinham na época, era o Dark Forces. Dark Forces. Introduziram os Dark Troopers. Era foi? Ele era em primeira pessoa. Isso. Ele tinha uma pegada de terror, não era? É, ele era mais tenso, sim, porque você não jogava com Jedi, né, B10, e sim, você jogava com, acho que ele é um contrabandista. Cal Katarn? Ah, não era um personagem foda, mas ele chegou a ser, no universo expandido, ele é citado e tal. E é quando eles introduzem, né, a estética dos Dark Troopers, que eram a elite de fodona de troopers, de armaduras negras e tinham a capacidade de camuflagem, né, ficar invisíveis. E eles eram bem difíceis nos jogos de combater, e essa que era a tensão, de quando eles apareciam, era fodido. Uhum. E a história é... A história dele é que você vai para as missões para tentar roubar os planos do Império. Uhum. Para a Aliança. Eu recordo disso. O jogo também é muito bacana. Sim, esse eu não tive a oportunidade de jogar. Um que eu joguei em uma Lan House, aqui da cidade, é Republic Commando. Dos Clone Troopers. Sim. É, ele foi lançado para Xbox original, que eu acho que ninguém teve Xbox original. Não. E PC. Eu lembro que nessa Lan House tinha esse Republic Commando, mas a gente não ia na Lan House para jogar Republic Commando. Counter-Strike. O que você tá fazendo lá, cara? O Republic Commando, ele é de FPS, né? Uhum. E era como um grupo de clone troopers, né? Um esquadrão. Era 501st, né? Não lembro. A Elite. É, era tipo um esquadrão pica e a história dele é toda durante as Guerras Clônicas. Uhum. Então aí mostra nesse período do episódio 2, né, e do episódio 3, que é o período que acontece as Guerras Clônicas, mas você vê de um ponto do esquadrão dos troopers, né? Os Clone Troopers. Assim, são muitos jogos que às vezes só de olhar as pessoas acham que tem uma estética feia, os gráficos não muito legais, mas em conteúdo de história é bacana, porque também abrange o universo expandido, que vai não só em livros ou em quadrinhos, mas tem nos jogos, é o que conta em algum desses jogos. Né? Isso, eu lembro bem que eu joguei o Star Wars Jedi Academy. Ele entra nesse quesito, o gráfico dele pra época é até muito bom, na verdade. Mas pra gente olhar hoje em dia é aquela coisa, né? Mas a parte de história dele, eu acho que um dos melhores jogos da franquia inteira do Star Wars tá no Jedi Academy. É uma história muito interessante, cara. É o Jedi Academy que tem o... E é um dos primeiros jogos que inseriram essa questão de escolha, de você pode mudar o rumo do seu personagem no final do jogo. Ele tem mais um tipo de final, assim. São os primeiros jogos que eu recebo isso. Na história dele você é um padawan, né? Você começa como padawan. Isso. É, na escola Jedi, que é fundada pelo Luke. E tem o Karn Katarn, que é o que tem no... Dark Forces, né? Isso. Tem no Dark Forces. E aí tem essa questão da evolução, né? Você cria o seu personagem e você vai fazendo, vai passando as missões. Eu acho que também tinha um modo multiplayer, né? Que era tipo arena. É, eu lembro de uma bagunça desse tipo. É, eu comi. E da mesma época desse jogo que veio o KOTOR, né? O Knights of the Republic. Que é um dos supra-sumos de todos, né? Cara, KOTOR. É o... Magnífico. Lançado em 2003. O primeiro, né? É, Isto. O primeiro. Que eu joguei só o primeiro. O segundo... Não... O segundo é de 2004, é do ano seguinte. Ele... O primeiro conta, é mais centrado na história do Raven. Ash Raven. E o segundo já é mais centrado na história do Darth Nihilus. Que, porra, eu, assim, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. O 1, ele destaca por ser uma coisa bem inovadora. É um tipo de RPG bem diferentão. É, lembrando que ele foi um dos primeiros que voltou no tempo, né? Na história. Ele foi pra Velha República. Era justo. 4 mil anos antes... Do episódio 1. Da batalha de... Não, 4 mil anos antes da batalha de Yavin. De Yavin? É de Yavin? É. É tempo pra caralho. Não, era um RPG aventura. Criado pela BioWare, né? É um dos correspondentes até hoje de criação de RPGs. E interessante era na história também essa questão de evolução de personagem, das escolhas que você tomava na história, que poderia alterar, né? E essas reviravoltas que tinha muito. Até a revelação do verdadeiro de quem era o seu personagem, né? Quem é o seu personagem no final e de toda a trama, o porquê de tudo aquilo. O que faz muito sentido, na verdade. Tipo, quem teve a oportunidade de jogar vai saber o que funciona. Sim. E quem sabe que conhece a história do personagem também. É, todos esses jogos que a gente citou aqui são jogos antigos. Sim. Esse eu acho que é mais novo, que é de 2003. É, que a gente citou aqui agora sim. Então, e são jogos que vale a pena jogar ainda. Sim, não rola a gente contar a história do negócio, porque vale a pena jogar ainda. É, o KOTOR você encontra na Orange, né? Na Steam. Na Steam? Na Steam. Então, nessa questão dos jogos mais antigos, tem um que também acho que é um marco para os jogos do Star Wars, é o Shadows of Empire, que é de 96, era do 64. A história era uma história de universo expandido, né? Era uma história nova para esse universo, foi antes do era tentativa de criar uma continuação, né, depois do Retorno de Jedi. Você jogava com um mercenário que tinha o intuito de ajudar o Luke a resgatar a Leia de um príncipe que era tipo considerado tipo um gangster do universo Star Wars, que tinha sequestrado a Leia. Semelhante ao Jabba. E foi o primeiro jogo em 3D de Star Wars que eles lançaram, né? Então a inovação tava nesse quesito, né, da jogabilidade, de gráfico e na história. Era uma história nova, acho que ele não foi tão de tanto sucesso assim. É, eu, pra ser sincero, vou falar muito pouco sobre o jogo. Em 2003 também foi lançado, eu não lembro qual produtora, o Star Wars Galaxies, que era um MMORPG gigantesco. De Star Wars, que de início fez um sucesso mediano e passou poucos meses e já estava fechando o servidor. É raro acontecer isso com MMO, E eles tiveram que fechar o servidor. É, me parece que o esquema dele é que o jogo não tinha, o propósito dele era não ter FPS. FPS não, é NPC. O propósito do jogo era não ter os NPCs. Sim. Ou seja, players seriam NPCs. Isso, ia precisar de muito player, não tinha tanto de player, logo não funcionava o jogo. É, eu imagino também que a configuração que o PC, que era requerido do PC, era gigante. Se você, né, pegar o gráfico pra ver, você fala, cara, esse jogo não tem como ser de 2003. É muito bom o gráfico. É interessante o fato, porque MMO é ligado mais a uma experiência de jogar online, né? Multiplayer. E o que eu vejo, os jogos online, multiplayer de Star Wars, não fazem tanto sucesso. Pelo menos eu tenho essa opinião de que eu vejo isso do MMO no Old Republic. No Knights of the Old Republic. Não, é o Old Republic, né? Old Republic. The Old Republic. E até mesmo o recente, né? O Battlefronts. É, o Battlefronts muito parou de jogar por causa dos problemas que estavam dando e acabou desanimando. É, na verdade, vamos pro Battlefronts, né? Já que ele tá na mesa aqui, o negócio dele é que muita gente esperava jogo X. Ele foi jogo Y. Porque, por exemplo, o jogo ele foi feito pra fã de Star Wars. Ponto. Por exemplo, o cara que foi pra jogar o Battlefronts esperando buscando uma experiência de FPS a nível de Battlefield ou Call of Duty, por exemplo, bateu com a cara na parede, porque o jogo é extremamente simples, tipo, os features dele são, sei lá, de um Counter-Strike antigo. Sim. Se eu for pra olhar direito. Multiplayer dele é divertido jogar, mas não é uma coisa que te prende, né? Te prende por vários dias, que vai acabando se tornando... É, no início ali até que te agarra num negócio, mas depois desiste. Não é o que aconteceu comigo, por exemplo, em Counter Strike ou Battlefield mesmo. Sim. Que Battlefield é a mesma coisa praticamente do Battlefronts. Uhum. É a mesma produtora, inclusive. E não me agradou do mesmo jeito. Me fez ficar agarrado jogando. Mas o Battlefront lançado em... Quando foi? Lançou... Em 2004. Os dois, no caso. É, em 2004 e 2005. O Battlefront 1 e o Battlefront 2. Eu joguei demais, cara. O 1 eu não lembro, cara. Mas o 2, que comunidade fodida de grande, cara. Deve ter gente jogando até hoje esse jogo, cara. Cara, no PS2 eu joguei muito esse negócio, cara. Sozinho, não importava. Era muito viciante. O primeiro, né, ele também teve essa... uma proposta diferente, né? Você poder ter experiência de jogar com esquadrões, né? Os soldados. É, né? A premissa do jogo era completamente diferente de tudo, já tinha sido lançado. Para você jogar nas batalhas, né? Que o que não é mostrado nos filmes. E não só, assim, você poderia estar em primeira pessoa, em terceira pessoa. Sim, agradando os nomes dos públicos. Justo. E tu, de repente, podia pegar a nave, cara. E saiu, porra, velho. É, isso era no segundo, né? No segundo que você podia pegar a nave. Porque a grande diferença do primeiro pro segundo é que no segundo tinha as batalhas espaciais. Por exemplo, você entrava em órbita e tinha um Star Destroyer e um TNT-4 do outro lado. As tropas rebeldes tinham que tentar destruir o Star Destroyer inimigo e diminuir os números das tropas. Sim. E a forma que você destruía a nave do inimigo era muito sensacional, cara. Por exemplo, você podia tentar destruir na marra, você ia lá no seu hangar, pegava uma Y-Wing, saia voando com ela e lançava seus torpedos nos escudos, na ponte e tal. Ou senão você podia entrar no hangar do inimigo e destruir ela de dentro pra fora. O que era muito mais difícil, mas muito mais interessante. É, era tão difícil que Anakin fez isso no episódio 1. Com a ajuda de R2-D2. Sem ele não teria feito, vai. Mas então, aí muita gente que é dessa nova geração conhece só o Battlefronts. É um adendo que eu também gostaria de comentar do Battlefronts, que foi um negócio tanto quanto estranho, cara, que a Warner fez. Foi o preço dele no PS4. Por exemplo, muitos jogadores, cara, no lançamento do jogo ficaram extremamente assustados, velho. Com o preço. Tá, que 289. Uou! A maioria dos jogadores ficou assustada, cara. Por exemplo, eu procurei, pesquisei durante semanas pra tentar achar na pré-venda. tive que pagar R$215. É caro. É bem caro. E, então, a diferença também do o que era bom no, nos dois primeiros Battlefronts, que eu gostava era o modo, a campanha, né, o modo história. Sim, que era focado na Battle First, né? E era até interessante, dava pra jogar o modo campanha cooperativo. Sim. Que era muito bacana. E é isso que eu senti falta nesse novo. Ter esse modo de campanha. Eu achei que eu não ia sentir falta, mas... Faz falta. Realmente fez falta. E, cara, a campanha era muito bacana, porque, por exemplo, já que você faz parte da 501st, e a 501st, ela estava durante a execução da Ordem 66. Ou seja, tem missões que você tem que sair pra matar os Jedi, cara. Sim. E logo depois que acaba a Ordem 66, você presencia a troca da armadura dos troopers. Por exemplo, eles tiram a armadura colorida, aquela que tem aqueles detalhes coloridos, e pegam a armadura imperial. Sim. E continua, cara. Você, por exemplo, você continua com o seu esquadrão, só que você mudou a facção de uma certa forma. Sim. Era muito bacana. É uma pena que esse novo não tenha a campanha. Quem sabe, né? Em 2006 lançou um dos melhores jogos de estratégia em tempo real que eu joguei na minha vida, cara. Empire at War. Justamente. E tem um estilo de jogo que eu gosto, é RTS. Não, você tem paixonite, mas amo RTS. RTS. E esse Imperial War é uma coisa mágica que ninguém joga, não sei por que raiz motivo. É o de estratégia? É o de estratégia. Pra quem o jogo é muito complexo e bem feito. Pra quem não sabe, RTS significa Real Time Strategy. São os jogos de estratégia em tempo real. Que Age of Empires, Age of Mythology, StarCraft e por aí vai. E esse Empire at War, ele era muito bom, cara. É um jogo muito bom, que pouca gente conhece. Tem gente que sabe que existe RTS de Star Wars. Na verdade, esse nem foi o primeiro. Tem um que eles pegaram o sprite do Age of Empires 2. É. E trocaram algumas unidades, não sei o que, mas eles em suma pegaram os sprites e trocaram pra coisas de Star Wars. Fã é uma coisa cabulosa. Não, mas esse não foi feito por fã, não. Foi feito mesmo pela produtora. Foi. Só que eles compraram. Mas não deixa de ser fãs. Com certeza, né? Imagina o Age of Empires de Star Wars, cara. Nu, vamos fazer. Exatamente, cara. É a mesma coisa. Com certeza. É muito bom. Mas pra mim, a cereja do bolo de tudo isso é o Force Unleashed. O Force Unleashed, o primeiro. Né? O primeiro, claro, porque o segundo é caído. Não, vamos falar do primeiro, então. Não, sim, o primeiro é. Ele foi. Poxa, cara, foi um negócio muito diferente de tudo, porque, tipo, foi a primeira vez que o personagem realmente podia, de verdade, usar a força. De verdade. O jogo te dá essa oportunidade, experiência de ser um usuário da força, um Jedi, né? E vai além do que um Jedi. Jedi, estou fazendo movimentos de aspas. Isso que eu quero falar. Vai não só Jedi, como também Sith, né? Porque é o personagem, o Starkiller, ele conhece os dois pontos, né? Os dois pontos da força. É, tanto que o jogo ele te impunha uma certa escolha, né? Era a escolha moral, que sim, hoje em dia nós temos muito nos jogos. Que você tinha dois tipos de progressão de jogo, que era a progressão do lado negro, você cede aos anseios do lado negro e do seu mestre, no caso, Darth Vader, e do lado claro, porque à medida que você vai indo atrás dos alvos que o Darth Vader vai impondo ao Starkiller, sim, você vai tendo contato com o que viria a ser a rebelião, sim, a Aliança Rebelde. Tanto que você tem contato direto com membros do alto escalão da Aliança Rebelde. Sim, tinha um mestre Jedi, eu esqueci o nome dele, que era cego. É, que ele fica cego inclusive por causa do Starkiller, né? E ele tinha uma armadura. Parecia um samurai. Os personagens eram legais, né? Os personagens são bem criados. Os dois personagens mais legais da série, cara, era o Starkiller, né? E a Juno Eclipse, aquela piloto. Sim. Piloto de elite do Império. Do Império, sim. E busca um pouco da questão, né? Do Jansarai, né? Que é o Jedi Cinza, né? É o Jedi Cinza, né? O que E sabre... Sabre? Sabre ali. O sabre invertido. É, ele lutava com o estilo sabre invertido. E ele conhece o poder, né, de ambos os lados. Ele poderia soltar a eletricidade das mãos. Sim. Era muito divertido você usar a força para jogar troopers pro alto e pra puta que pariu. É, e ele não dava a mínima pra matar os outros. Sim. Tipo... E era bacana quando você tinha os chefes, né, que eram alguns restantes da Ordem Jedi. Sim, eu lembro que a Shakti. Você lutou com ela em Ferluxia? Sim. Eu acho. E depois, né, o final do jogo, ele tinha dois finais, na verdade, né? Sim, que tudo dependia da forma que você tinha jogado, né? É, tinha dois finais. Mas na verdade, se você, por exemplo, se você tivesse jogado toda a progressão do jogo como mal e escolhia a última... fizesse a última escolha do lado do bem, você teria o final do lado do bem. É, mas aí isso depois é ignorado porque chegaram a lançar o 2. Sim, infelizmente foi ignorado, cara, porque... Não, na verdade não foi ignorado. Porque o início do 2, ele te dá um gancho ruim, é bem ruim o gancho, mas ele te dá. Porque no 2 você joga com... Ah, não, eu lembrei. É, porque... É, você joga... Até esse gancho pros dois finais, né? Isso. É, porque no segundo você descobre que você joga com um clone do Starkiller. Sim. Você descobre que o Palpatine e o Vader, eles fizeram uma clonagem em massa do Starkiller, porque ele era um sujeito muito forte na força. A conexão dele era muito forte. Sim. É, aí, como é o 2, ele passa a usar dois sabres invertidos. A questão do clone, né? Ele vai começar a ter as recordações da memória do Starkiller original. Uhum. E ele começa essa batalha contra o Império. Sim. Né? E ele, o objetivo dele é se vingar do Vader. Aí eu lembro que as primeiras fases é naquele planeta, né? Em caminho, onde eles criam os clones, né? É que você transforma o planeta num oceano, simplesmente. Praticamente. E que no final tem a luta, o embate. E o que eu... Um dos pontos negativos que eu lembro do primeiro e que não tem no segundo. No primeiro, quando você luta com o Vader, você vai lutando com ele e você vai vendo os danos no Darth Vader. Uhum. O capacete dele quebrado, a capa rasgada. E no segundo, não tem isso. Você desce a lenha nele e continua a mesma coisa. Acho que eles fizeram o segundo... Vendeu bem o primeiro, vamos fazer o segundo? É. Não. E não foi. E a história do segundo não é tão. Não te deixa tão preso, né? É. Mas a gente, como. A gente gostou demais do primeiro, eu disse, vamos ver, né, o que acontece. Qual é do segundo, né? Aí eu lembro que no final, você vai lá, luta com o Vader, tem todo o trabalho, acha que derrotou ele, aí vem um outro clone de Starkiller e mata o seu clone bonzinho. Pô, que ódio. Então, aí seria, eu acho que seria essa conexão, né, dos dois finais do... É, mas um jogo mudando o foco do assunto, um jogo que eu particularmente não gostei tanto, a gente virou uma noite, o Old Republic, que no início ele começou como um jogo pago, né? Sim, no formato, no formato Final Fantasy XIV, WoW. Até o 11, né? Final Fantasy XI. Aqui no Brasil, eu não sei se o Old Republic faz tanto sucesso. Mas lá fora, Estados Unidos e tal, deve fazer muito, cara. Porque eles estão lançando expansões pra ele ainda. Ó, uma coisa inegável. Os melhores vídeos de coreografia de luta e o escambau que tem de Star Wars. Puta que pariu, cara. Tá dentro desse jogo. Puta que pariu. É, caralho, é muito bom. Bastila chama, manda um beijo pra todo mundo. Nossa, é muito bom, cara. Na verdade, não é a Bastila que é ela, né? É, não é a Bastila, não. Não, não. Não. É uma descendente da linhagem da Bastila. Podemos falar agora dos jogos baseados nos filmes, né? Que é. Meu Deus! É muito ruim, cara. Não é, cara. eu lembro dos jogos de PS2, eu acho, PS1, de lutinha, cara. Era muito ruim, cara. Não, tinha os jogos de aventura. Eu me lembro de dois, né, do PS1. Era o Ameaça Fantasma mesmo. Uh-huh. E o Jedi Power Battles. É, o Ameaça Fantasma eu terminei. o jogo. Eu gostava muito, cara, do de aventura. É, eu lembro que ele era difícil pra caralho. É, eu terminei ele, cara. Foi difícil. Demorei muito tempo pra terminar. E eu lembro que tinha uma fase chata que era na cidade do Jar Jar. Em Naboo? Em Naboo. Uhum. Que ele era cheio, o cenário, o lugar era muito parecido e eram vários caminhos. Às vezes você ficava perdido. E o Jedi Power Battles também é do período do episódio 1, só que não seguia tanto a história, né? Porque você poderia jogar com os Jedi do Conselho, Jedi, e também poderia jogar com os personagens dos filmes. Até um personagem extra do jogo, eu lembro, era o Coronel Panaka. Tinha como você jogar com ele. Eram os personagens extras lá. Você terminava, toda vez que você terminava o jogo com algum personagem, liberava outro. Tinha a Padmé, até o Darth Maul dava pra você jogar com ele. Inclusive, esse jogo tinha um multiplayer muito bacana, cara. Eu lembro que eu jogava muito com meu sobrinho. Ficavam dois players, dois sendo Jedi e um vindo das ondas de inimigos. E eu lembro que uma das fases. Que eu gostava bastante era quando era em Coruscant, que tinha umas partes lá que você tinha que ficar pulando em cima dos carros e vir os inimigos. Sim. O jogo também era difícil, tinha uns chefes, eram androids, era bem variado assim, e era um jogo bacana. Quando apareciam as droidecas rolando pra sua direção, você começava a rezar, né? Que é o bicho chato. Logo depois veio do episódio 2. Eu também não cheguei a jogar porque, sim, joguei pouco dele e não me prendeu. E anos depois, com a Vingança do Sith, lançaram um jogo baseado na história do episódio 3. Esse eu joguei, era bacana. E ele era bacana e também tinha o modo de luta, né? Que era versus. Ah, sim. Que era bacana pra caramba e eu lembro até. Em um domingo, ia pra casa do Jus, o Daniel, né, nosso fundador. Ex-presidente do Conselho de Divinópolis. A gente ia no domingo lá, a gente ficava o dia inteiro quebrando pau lá. E era divertido. E depois, no episódio 4, 5, 6, né, são os do Nintendo. São anos atrás. E agora, vamos ver como é que vai ser, né? Os jogos. Então, vocês sabem de alguma coisa relacionada a jogos dessa trilogia nova? Alguma coisa do episódio 7? Por enquanto é só o Lego. Só o Lego. Que eu curto. Eu gosto bastante de jogos da Lego. Por exemplo, hoje eu não me vejo comprando jogos da Lego mais. Não, eles são divertidos. Isso é. Mas eu joguei muito, cara. Eles são divertidos, sim. E não sei também se vão. As empresas de games vão querer fazer jogos com base na história do filme, né? Porque a maioria das empresas não gosta disso. Saiu o filme, vou fazer um jogo do filme. Na época do PS1 isso era moda, né? Todo filme, blockbuster. Agora, como é Lego, né? O Lego já é mais um negócio de. É satírico, é mais de boa. Vamos ver, né? Se sair alguma coisa relacionada a esse novo universo, né? Do Star Wars. Só sei que o Old Republic vai continuar lançando expansão por causa da vida. Bom, acho que é isso. Os jogos que a gente conhece, porque a gente não vai ficar falando aqui de jogos obscuros da internet aí, que ninguém conhece, ninguém nunca jogou, porque, né? Essa foi uma listagem que vem da nossa memória, né? Sim, o Thiago ele conhece mais jogos antigos, a gente conhece jogos mais novos. Mas é isso, galera. Obrigadão e não se esqueçam de acessar no Facebook, que é Conselho Jedi Divinópolis, o nosso site lindo, maravilhoso, escrito muitas matérias pelo Thiago e pelo Bruno, cjdivinópolis.com.br. CJ Divinópolis. A gente sempre confunde nisso, né? Acesse nosso site com um conteúdo maravilhoso, um site maravilhoso. Tudo maravilhoso, gente maravilhosa. Nós somos maravilhosos. Uma teteia, um bando de teteia. CJDivinópolis.com.br e o canal do YouTube. Sim, temos um canal. Tá precisando, vamos bombar lá, hein? Se quiser também seguir a gente nas redes sociais, Sim, é Malcolm Teodoro no Facebook e tudo, é, tudo o resto. Tudo o resto, Heron Gracumelo, tudo junto, em qualquer local, qualquer site pornô que você digitar isso aí, você vai me encontrar. O quê? É, você não vai me comprar em site pornô, mas T-A... T-A-A... Não, não, é T-E-A... A gol. E no Facebook é Thiago Ferreira. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Ficamos por aqui. Pel, pel. Pinhão.